mas ainda está de pé, porque o combate não foi encerrado. Tô preparado, microfone gatilhado, com meu poema eu vou te deixar paralisado. Não fique assustado, eu tô do seu lado, porque o mundo está na mão de quem está contaminado. Mano de Betim falou o lugar de onde eu moro, a lutar pelo gueto, rimando eu imploro. Romero e Gil prometeram vários benefícios, mas só promessa de campanha, tudo fictício. Cadê a praça? Aguarda pra se divertir. Só tem crack e cocaína pra se destruir. Mas o meu pé é pesado, Jesus é minha mira. Tô no caminho de Deus, sou guiado pela vida. Perder o conteúdo, te deixando em apuro. Aliado do Senhor, isso é rap pra maluco. Invadindo o seu rádio pela porta da sala, é a palavra que sai da sua caixa. Perder o conteúdo, te deixando em apuro. Aliado do Senhor, isso é rap pra maluco. Invadindo o seu rádio pela porta da sala, é a palavra que sai da sua caixa. Escuta minha ideia, meu dialeto, ele é completo. Eu vou rimando pros bacana no congresso. Não sai na rua, põe desculpas de sequestro. Julgam a favela, mas ela é o seu reflexo. O Frankenstein que você mesmo criou. Os filhos do Brasil, tamanho gentil, abandonou. O lado norte parece a Somália. Você só pensa na sua conta bancária. Imunidade para poder roubar. Autoridade para te saquear. A luz do dia na cara dura. Eles são retrato pro meu povo, a caricatura. Falando manso, todo engomado. E os meus mano no prato de fubá suado. Eu tenho a rima como arma, eu não tenho dó. A minha fé é maior do que a de Jó. Sem perder o conteúdo, te deixando em apuro. Aliado do Senhor, isso é rap pra maluco. Invadindo o seu rádio pela porta da sala, é a palavra que sai da sua caixa. Sem perder o conteúdo, te deixando em apuro. Aliado do Senhor, isso é rap pra maluco. Invadindo o seu rádio pela porta da sala, é a palavra que sai da sua caixa. Jesus ressuscitou cheio de vontade. Quem vai me prender se ele é autoridade? Quem vai me acusar? Quem vai me processar? Programado e restaurado para almas eu ganhar. Da lama eu fui tirado, da droga resgatado. Escravo do inimigo era o refém do diabo. Sai da minha reta, babaca, você maior. Black, eu vai se ver com Deus, que é o meu chefe. Que me deixou aqui como seu encarregado. Meu salário foi pago na cruz do Calvário. Seu otário sobre mim, você não tem poder. Eu não sou marionete, guiado por você. Jesus foi o maior que pisou na terra. A sua compaixão era sem miséria. Não é com tiro de 12 que eu vou abrir sua cabeça, mas abra o coração diante dessa letra. Sem perder o conteúdo, te deixando em apuro. Aliado do Senhor, isso é rap pra maluco. Invadindo o seu rádio pela porta da sala, é a palavra que sai da sua caixa. Sem perder o conteúdo, te deixando em apuro. Aliado do Senhor, isso é rap pra maluco. Invadindo o seu rádio pela porta da sala, é a palavra que sai da sua caixa. Eu já tô ligado pra conseguir o meu perdão. Cara no pó, meu joelho vai pro chão. Tô preparado pra envergonhar todos os seus principados. Vou falar mais de Deus, eu já fui perdoado. Jesus viveu aqui, a humildade ensinou. Desceu no inferno até o capeta o chamou de Senhor. E ressuscitou, e vive dentro de nós. O povo tem a força, o povo tem a voz. Toda ação tem uma reação. Esqueceram da gente, só vão lembrar na eleição. Eu tô tranquilo, nós somos a maioria. Tão falada da classe C, lembra? A periferia, minhas atitudes são imunes nessa hora. Converso com Deus, eu não vou pedir esmola. Mas não esqueça que a ferida que abriu tá machucada, mas faz parte do Brasil. Sem perder o conteúdo, te deixando em apuro. Aliado do Senhor, isso é rap pra maluco. Invadindo o seu rádio pela porta da sala, é a palavra que sai da sua caixa. Sem perder o conteúdo, te deixando em apuro. Aliado do Senhor, isso é rap pra maluco. Invadindo o seu rádio pela porta da sala, é a palavra que sai da sua caixa. Sem perder o conteúdo, te deixando em apuro. Aliado do Senhor, isso é rap pra maluco. Invadindo o seu rádio pela porta da sala, é a palavra que sai da sua caixa.